é mais um, viu? Alô, meu parceiro Zé Malhada, nome da caneta de ouro. Para o nosso encontro, à meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito a gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçado.